Panorama Agrícola para 15 de setembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 15 de setembro, quinta-feira de lua cheia. O ditado de hoje é: cuidado com a língua, ela tem o poder de destruir. Use-a para edificar, não para derrubar. Na dica de hoje, revise o seu carro. EPAGRE CEPA avalia os prejuízos por causa das chuvas. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a aveia perene. E na entrevista, transição nutricional da desnutrição ao sobrepeso e à obesidade. Cuidado! Participe aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Manter o seu carro regulado contribui para o meio ambiente. Calibre os pneus a cada 15 dias e faça uma revisão anual. Manutenção correta de apenas 1% da frota de veículos mundial representa meia tonelada de gás carbônico a menos na atmosfera, segundo o Greenpeace. É hora das notícias. Relatório da EPAGRE-CEPA por causa das chuvas fortes da semana passada indicam que na região de São Miguel do Oeste as chuvas não foram tão intensas. Já na região de Chapecó, os municípios de Irati e Formosa estão traumatizados com as perdas por causa do granizo, que destruiu parte da estrutura das propriedades. Os produtores de trigo perderam praticamente toda a safra. O excesso de chuvas pode causar problemas de produtividade e qualidade do trigo em todo o estado de Santa Catarina, já que a cultura está entrando em floração. Na região de Canoinhas, no Planalto Norte, a produção de cebola foi afetada. Pelo menos 466 hectares estão comprometidos porque houve pouca luminosidade e isso compromete o desenvolvimento da cebola. Batata, na região de Canoinhas, a chuva prejudica a preparação do solo dos 600 hectares a serem plantados. Na região de Lages, haverá redução de área da cebola pela dificuldade do transplantio. A produtividade também deve ser menor do que a esperada. Em Rio do Sul, cebola 100% plantada, excesso de umidade pode provocar algumas perdas. No sul do estado, em Tubarão, as chuvas na região foram em menor intensidade. Na cultura do arroz não haverá perdas, a menos que aconteçam inundações. Hortifruti e grangeiros, em períodos de chuvas mais longas, há possibilidade de perda na qualidade, especialmente nas folhosas. Além dessas culturas, acontecem problemas estruturais e de logística em todo o interior do estado por causa das chuvas, deslizamentos, estradas ruins, falta de energia elétrica. Isso tudo dificulta o transporte e o armazenamento do leite e de produtos perecíveis como hortícolas e frutas. Esse é o levantamento, por causa das chuvas, da EPAGRE-CEPA. Fique ligado no Panorama Regional. EPAGRE faz acordo com FEPAGRO para registrar aveia perene. A EPAGRE, através da Estação Experimental de Lages, firmou um acordo com a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária FEPAGRO do Rio Grande do Sul para registro e lançamento conjunto de uma cultivar da espécie forrageira aveia perene. A aveia perene é uma gramínea forrageira de clima temperado que a EPAGRE vem avaliando e selecionando desde 1992, a partir da coleta de sementes no campo experimental do então Instituto de Pesquisas Zootécnicas Francisco Osório, atual FEPAGRO na Estação Experimental de Vacaria, Rio Grande do Sul. Então, a progênie proveniente dessa coleta foi avaliada em diversos locais de Santa Catarina e sempre com resultados de destaque, apresentando produtividade superior a 9 mil quilos de matéria seca por hectare, valor considerado elevado para forrageiras hibernais. Entre outros, né, outras vantagens, podemos citar a ótima qualidade nutritiva com proteína bruta na média de 21%, a digestibilidade de 73% e nutrientes digestíveis totais de 66%, capacidade ainda de alta resistência ao frio e à estiagem. A Estação Experimental de Lages da Epagre, em 2011, vai registrar esse genótipo junto ao Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. E no próximo ano, promover então o seu lançamento aqui para toda a região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Contato do Panorama Agrícola de hoje é com a cidade de Garuva. Nós vamos conversar com a nutricionista da Epagre, Cristina Ramos, e o assunto segurança alimentar e nutricional. Recentemente houve um evento dessa natureza em Santa Catarina, tratando da alimentação adequada e saudável. O que seria, Cristina Ramos, uma alimentação adequada e saudável? Recentemente aconteceu em Santa Catarina a Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. A gente trata o tema de segurança alimentar e nutricional como um direito das pessoas à alimentação saudável, acessível, em qualidade e quantidade suficiente e de modo permanente, né? Que seja livre da fome e que atenda todas as necessidades nutricionais e necessidades relacionadas também à cultura alimentar, né? Então, são alimentos, a gente considera uma alimentação adequada e saudável, essa alimentação que não vai faltar, ela vai estar em quantidade suficiente e que vai promover saúde, né? Nesse caso, Cristina Ramos, de promoção da saúde, o brasileiro em geral se alimenta muito mal? Em geral, sim. A gente passa hoje por uma transição nutricional, né? Que está diminuindo a quantidade de pessoas com desnutrição, com baixo peso, e aumentando muito a quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade. E, consequentemente, né, as doenças que vêm a partir do sobrepeso e da obesidade, a diabetes, a hipertensão, o colesterol elevado, né, o risco para acidente vascular cerebral, o derrame, né, isso vem aumentando bastante por conta de uma alimentação inadequada. Correto. Nós estamos conversando com Cristina Ramos, nutricionista da Epagre em Garuva. Com relação, Cristina, segurança alimentar e nutricional, como a Epagre tem trabalhado esse tema? Então, a segurança alimentar e nutricional, no país, existe uma lei, que é a LOSAN, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. O conceito de segurança alimentar e nutricional, que vem referendado nessa lei, coloca que ela consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. Como trata-se, né, de produzir alimentos de forma, alimentos de qualidade, a Epagre trabalha diretamente com a produção de alimentos. Então, está diretamente envolvida na política de segurança alimentar e nutricional. Agora, no Estado, essa política vem avançando bastante também. Já foi criado um decreto que trata da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, intersecretarias, e essa Câmara vai começar a funcionar agora. Discutindo o plano e a política de segurança alimentar do Estado. E a Epagre já vem trabalhando com isso, né, em seus diversos programas relacionados à pesquisa e extensão, né, a questão da produção, a questão da gestão de mercados e negócios também, que trabalha com a parte da agroindústria, e o capital social e humano, que vem fazendo grupos, trabalhando com o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Estado e nos municípios. Então, o trabalho da Epagre está completamente envolvido com esse tema, né? Correto. Cristina Ramos, com relação à segurança alimentar ainda, sabe-se que muitos passam fome. Há um mapa da fome aqui no estado de Santa Catarina, alguma coisa nesse sentido? Existem alguns indicadores, né, que mostram que existem muitas famílias ainda em situação de insegurança alimentar. Esse mapa bem localizado, né, das famílias, ele passa pela questão da assistência social e a gente tem um dado bem alto mesmo de pessoas que ainda passam fome, que ainda não têm as suas refeições garantidas, né? Perfeito. Nós agradecemos a Cristina Ramos, nutricionista da Ipagre em Garuva, pelas informações aqui no Panorama Agrícola. Muito obrigado, Cristina. Obrigada. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.